bem-vindo a Londrina. CYJ 214, 570 kHz. AM. Ouça de segunda a sábado, às 10 para as 7 da manhã e 10 para as 6 da tarde, aqui na Rádio Londrina, a corrente da Ave Maria, com o Padre Scala. Faça seu pedido de oração pelo WhatsApp 419-9209-1166. 419-9209-1166. Que Deus abençoe e fique em paz, em nome de Jesus. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos irmãos, ouvintes do programa Além da Vida. Nesta manhã de domingo, queremos agradecer a todos os ouvintes pela fidelidade de estar sempre vinculados a este programa, nos incentivando, nos trazendo a vontade de estarmos sempre aqui no estudo da doutrina que tão bem nos faz.